989 Alfa Romeo on the ground at 28, vacate by your right, taxi via Alfa, and report before taxi Juliet, just confirm your apron. Okay, vacate to the right via Alfa, we'll go to Aerostar. Okay, report before Juliet, November 989 Alfa Romeo. Okay, report before Juliet, 9 Alfa Romeo. Alfa Romeo 989 Alfa Romeo, prove taxi via Juliet, April 1, call me again on taxi Lima. Okay, Juliet, April 1, call again, taxi Lima. 989 Alfa Romeo, taxi via Mike, call me on taxi Cabez to cross runway 17. Salvador, 3170, Richard Charles, transfere. São 3170, senhora identificação, chegada a Bomed 1, desça e mantenha o nível de voo 050. 050. O controle não copiou, confirma? Velocidade Autorizado, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Suporte estabilizado. Estabilizado, 2 mil pés, 906, posto estabilizado em LS, tá preso, não tá ligado. estabilizou 3170. Com 3170, chame Torre Salvador na frequência 18.95. 18.95, graças. Salvador, boa noite, da 3970, estabilizado no LS-190, faixa travão. Só com campo? Visual. Dado pouso, pista no zero, vento 120 graus, no 4 nós, quem legal no zero no meio, a pista molhada. Bem, zero no meio, depois. Zero no solo aí 5-5, libera a direita, táxi via Alfa, atendimento da Juliette na minha escuta. Alfa, da Juliette na sua escuta, na 3-1-7-0. se aproximando da Juliette, então 3177. Deixa portão 7. Portão 07, então 3177. Salvador, muito boa noite, é o 6908 da parcela 240 em descida. 6908, boa noite, desça para 2000 pés, via chegada Bomed 1, ajuste a 096. 2000, Bomed 1, bora 096, ajuste azul 6908. Salvador, bom dia. Do 7491, no centro da Charlie. Autorização Ezeiza. 491, Salvador Ezeiza, 360 autorizado, via Pesulu no 7, MUPEV, no Pesulu 30, Serra Charlie Bravo e abaixo conforme. Decolada pistão no 0, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, Elefa, 120, decimal 8, controle, 5445, transponder. O Salvador, o Gol 7491, o nível eu não copiei. A decolagem da 10 da direita na Arbor 1 Elefa, inicial a Pesulu no 7 MUPEV, Sorocaba e resto conforme. 5445 no transponder, o controle 120, decimal 8. 360. 360 é o nível, Gol 7491 aqui no 11, já chamo para o push. Deixando quando pronto o Gol 7491. Salvador, Gol 7491. Pronto no 11, puxe e acionamento. Autorizado, se reportar. Livre, 91. Azul 6908, por gentileza, libera a gente da velocidade, Patrícia. Livre das restrições de velocidade e altitude. Livre das restrições de velocidade e altitude, Azul 6908, grato. Gol 7491 acionado e para o táxi. 7491, segue táxi, de Índia e Alfa. Chame pronto no ponto de espera da pista no zero, que negar no zero no meia. Gol 7491. Ok, gol 7491, com 1016 em livre táxi, frente Índia Alfa. Onde espera chama? 7491, próximo a ponte sério, está pronto. 7491 autorizado, alinhar e decolar 10, vento 130 graus, 149. Livre, alinhar e decolar, pista 10, gol 7491. Está autorizando o LSXY para azul 6908? Autorizado, reporte estabilizado. Reporte era azul 6908. O 491 não decolou aos 10, 1208 controle, molou. 1208, 7491, bom dia. 520, tente informação, Charlie. 13520, boa noite, desta para 2000 pés, o ajuste 9096, via chegada Bomé de 1. Bomé de 1, 2000 pés, 36320. Bom dia, gol 7491. Gol 7491, bom dia, contato radar, sobre manter um nível de voo 360, via saída Arbor 1. Arbor 1, 360, quando possível, elefa, 7491. Autorizado, elefa. Direto, elefa. Estabilizou, 6908. Azul 6908, chame 2 Salvador, na frequência 08.95. 8.95, vamos. Salvador Azul 6908, final de 8 milhas. 6908, reporte visual com campo. Vai a porta barante. Pessoal, 6908. 6908, QNH 10 no meio, autorizado pouso 10, vento 120 graus, 13 nós, pista molhada. Estou livre, pouso 10 no meio, 7, o azul 6908. Só confirmando o vento para azul 6908, por gentileza. 120 graus, 14 nós. 7. O avião já pode tomar, achar uma senha, cara? O 7491, chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 128.8, bom voo. 260-288, 7491, boa. Número 908, no solo Zulu, no meio à direita, táxi de Alfa Juliette, portão 9 na minha escuta. Alfa Juliette na sua escuta, só reportando turbulência moderada na costa. Muito bom dia, o Tampa Patango Mike Zulu Golf. Siga. Mike Zulu Golf solicita autorização de reboque da 2 para 14 do passo principal. A posição 2 para onde? Da 2 para 14 remota do passo principal. Gente, você consegue agilizar? Sim, aqui. Estão autorizados nisso? Mantenha isso tudo mais agilizado, mais que o gol. Sim, obrigado. Estabilizado, tá 3520. Na 3520, chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. 8895, boa noite, obrigado. Comandor, boa noite, OTAN 3520, sinal 10. 3520, Cregal 10-15, está visual com o campo? Firmo. Autorizado pouso 10, vento 120 graus, 15 nós, pista molhada. Aeronave que pousou à frente formou uma leve turbulência na curta, o 3520. Gente, muito obrigado, OTAN 3520.